O lendário Rubi Saudade. Eu não sou o tipo de homem que açoita alguém. Eu açoite só se faz presente se ela quiser. Ela diz assim, Jairine, o amor. Um amor comportado é tão bom. E o amor? Um amor mais ousado é demais. Afinal, entre quatro paredes de tudo se faz. O mais bruto dos homens bambeia nos laços do amor. Ele chora, ele apanha, ele grita, mas não sente dor. A mulher é domada e se entrega ao prazer. Vibra e goza o que ele de bom tem pra lhe oferecer. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto o atende. E a gente vai dançando agarradinho, vamos lá! Se a emoção bater forte dentro do seu peito. Olha meu parceiro Nivaldo já com a gente aqui no lendário. Esse é Velha Guarda. Abraço pra você, Nivaldo. Olha que a vida é bela. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Entregue, vai ser como outra logo a maçã. Para que eu sou seu fã. Eu sou seu fã. E é gostoso demais, vai. Ah, é gostoso demais esses momentos. Case o seu par, aproveite enquanto tempo. Se a emoção bater forte dentro do seu peito, DJ Jairinho, não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida é bela. A vida é. E a gente já gravou no nosso CD ao vivo. Passa depressa, se envolva, se entregue, vai ser bom. E aí, João, como é que é? A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue, vai ser como outra logo a maçã. E eu sou seu fã. Eu sou seu fã. Rubi. Lendário. Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Olha meu parceiro Santos e a Marta já juntinho aqui. Vem curtir o nosso lendário. Um abraço pra você. Que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dediquei. Meu amor, te entreguei. E aí, minha amiga, vem. Minha amiga, te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Amiga Nirlene, já chegando juntinho. As irmãs aí, amiga, vem curtir o nosso lendário hoje. Te amo ainda. Preciso tanto de você. Sem você não sei viver. Amiga Neide, vem o coxil. Mas aqui não juro nem esse nosso lendário. Amiga Nelly, Isaac, juntinho também, coxilho lendário. Um abraço, Jairinho, vocês. E aí, meu amor? Faço tudo pra te encontrar. Meu amor, você não está em nenhum lugar.

com o Garim, meu parceiro Enzio. Alô, Daniel, está aqui com a gente. Aqui no lendário Rubi. Vamos viver numa boa, só eu e você. Foi tudo lindo que conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Parceiro Gaspar, já marcando presença aqui com a gente, na Cujarina, hoje aqui no lendário Rubino Jurunense. Você me apareceu, foi tão grande a emoção, que meu corpo estremeceu. Você me olhou nos olhos, e um grande amor nasceu. Foi tudo lindo, te conhecer. E você, meu amor? Foi tudo lindo que conhecer. Vamos viver numa boa, só eu e você. Que você chegou. Você chegou de mansinho, foi me fazendo carinhos que eu nunca imaginei. Disse que o amor era belo, apaixonado e sincero, e eu tudo acreditei. DJ Jairinho. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Restou de nós dois, foi só a saudade e nada mais. Vou querer viver um passado se você não volta atrás. O que restou de nós dois, foi só a saudade e nada mais. Olha que vai chegando, Dodô, meu irmão. Sabe, se você não volta atrás. Vamos lá, saudade! E o nosso lendário hoje aqui no Jurunense. Galera, vai chegando juntinho. Vai curtindo a saudade gostosa aqui. Vamos lá! Rubi. Hoje com o tempo passado, já não estás a meu lado. Ela diz assim, Jairinho. Pobre de mim, acreditei nas suas juras de amor. Irlene na área, beijando o coração. E nós dois, foi só a saudade e nada mais. Por que viver o passado se você não volta atrás? O que restou de nós dois foi só a saudade e nada mais. Por que viver o passado se você não volta atrás? E a galera vai chegando juntinho e já vai curtindo o nosso lendário Rubi. Givaldo Gravações é em São Luís, CD ao vivo. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desapareceu. Desapareceu. deixando a saudade. E o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. E eu sei, eu sei, que estou agora nesta solidão. Foi que te amei, coitado do meu coração. E por isso, por isso não irei culpar você. Lendário. Nesta vida acontece, um dia algo se perdeu. Por isso não irei culpar você. Foi Deus que quis assim, todo começo tem fim. Falar do passado que me aconteceu, em tanto eu amei. Segura, popó! Desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que nesta solidão, foi que te amei, coitado do meu coração. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece. E aí, Sheila? Um dia algo se perdeu. E a gente vai curtindo o lendário Rubi, que é saudade. Essa noite eu vou sair. Esta noite eu vou sair. Eu e a Sheila. Eu espero te encontrar. Eu preciso falar com você. Assim, Jairinho. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. E eu quero. Quero matar meu desejo, te dando mil beijos, tua boca beija. Quero morrer esta noite de tanto te amar. DJ Jairinho. Parceiro pai, Ray Clove. Hoje já marcando presença aqui. Já curtindo o nosso lendário Rubi. Falaste do meu amor. Hoje eu quero matar meu desejo. Quero matar meu desejo, te dando meu beijo, tua boca beijar. Quero morrer esta noite de tanto te amar. A gente vai recordando no lendário Rubi. Poxa, aqui no Juro Nesse Santa Isabel. Vamos lá! Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho. salvar nosso amor mais uma vez. Abraçar com muito carinho, meu parceiro Raiz Saudade, a de Salinas, hoje com a gente aqui no Lendário Rubi. Um abraço pra você, tá com o Jairinho. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei. Rubi. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez. Mais uma vez, Dodô. Salve o nosso amor, querida. E aí, meu amor? Salve o nosso amor, salve a nossa vida. Salve o nosso amor, Rubi. Salve o nosso amor, querida. E a gente vai curtindo a saudade assim, vamos lá! Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. DJ Jairinho. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e a saudade gostosa no Jurunense, e em cima de si, sem dó no sofá. Olha meu parceiro Santos e a Marta, deixa aqui com a gente. Não tá com o Jairinho, um abraço pra você. Conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. E a saudade gostosa, vamos lá. Givaldo Gravações, já registrou o nosso CD ao vivo hoje aqui. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. De Pernambola, de cócoras cola, fazendo amor de papel. Vem amorzinho, me dá teu carinho, beijinhos com sabor de mel. Se a mamãe e o papai saírem pra passear, e em cima de si sem dó no sofá. Não sou notas falsas pra lhe conquistar. São todas certinhas pra lhe musicar. A gente vai curtindo a saudade, só na manha. Tudo acabou entre nós, mas não te esqueci. Ainda penso em você. Ainda penso em você e sinto saudade. Rubi. Confesso que tenho vontade de voltar atrás e começar tudo outra vez. Tudo outra vez. E eu sei, meu amor. E você, meu amor. O meu amor. Lendário. Fazendo a melhor sequência pra você. No Rubi Saudade. Saudade. E você também pensa em mim. E eu sei que você. Eu sei que você ainda não me esqueceu. Sinto que erramos demais em nos separar. Porque o amor entre nós ainda não morreu. Vem, amor, vem, amor. Foi só um engano. Foi só um engano. Vamos voltar. Sem você, eu sou muito sozinho. Olha aqui, a festa homenagem ao Dia dos Pais. O Jaquino Juro nesse com o nosso lendário Rubi. Eu não vejo você. Faz tempo que eu não vejo mais você. Só queria saber. Só queria saber se estás feliz. Eu nunca aqui pensei em te perder. Mas é que a gente era jovem demais. E a gente brigou. A gente brigou. E aí, João? Tá com o Jarim? Você foi. Você foi o meu primeiro amor. DJ! Você foi o meu primeiro amor. E a saudade? Jairinho. Só queria saber se estás feliz. E a gente vai fazendo essa onda gostosa hoje aqui no Juro Nesse. Vai dançando agarradinho na saudade gostosa. Já que não juro nem segundo lendário, Rubi. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. E aí, Dodô? Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. E aí, menina? Não sou mais uma. Ah. Ele

dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre. Dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre. Dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre. Parando cumbia, mi compadre, parando cumbia, mi comadre. Parando cumbia, mi compadre, parando cumbia, mi comadre. Esquentando o nosso lendário Rubi. E a festa homenagem ao Dia dos Pais. Hoje aqui no Jurunense. Bora esquentando, bora esquentando. E tá chegando mais uma. E o nosso hino do lendário Rubi. Segura. É claro que sim. E é o Rubi! É o Rubi, o lendário Rubi. Saudade bateu e eu voltei. Você me chamou e eu cheguei. Cheio de desejo e emoção. Vai fazendo a pedra, meu povão. Quem não dança agora vai dançar. Quem não balançar vai balançar. Segura aí, não deixa cair. Aqui é o lendário Rubi. Lendário. É o Rubi, o lendário Rubi. Claro que sim. Claro que sim. Que sim, que sim, que sim. É o Rubi, o lendário Rubi. E sabe fazer o que é que é, como é que é? Sim, oh. Que sim, que sim. Rubi, Rubi. E a galera vai chegando juntinho e já vai curtindo o nosso lendário Rubi aqui no Jurunense. Fazendo o caqueado e é o lendário Rubi. Alô, Cici, como é que é? Rubi. E aí, Cici? Parceiro Robson, Robson, Michele, Galera de Águas Lindas, os gostinhos lendários, Rubi. Alô, baixinho da borracharia, seu grande amor, Laura. Aqui com a gente. Um verdadeiro show em recordação. E a gente vai dançando agarradinho. E a festa homenagem ao Dia dos Pais. Hoje aqui no Jurunense com o nosso lendário Rubi. E a galera vai chegando juntinho. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Que fugiu. Sozinha. Sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E o pensamento, pensamentos, lindos momentos. E lá fora, o vento sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. Fugiu. Que fugiu de mim num dia de verão. Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha, meu amor. Sozinha na cama. E esse quarto? Nesse quarto tão vazio. Olha o pensamento, olha o pensamento. Vocês vão viajando e curtindo a saudade gostosa.

E pra ser meu amor, pra ser meu amor. Olha meu parceiro Beto Caqueado, já aqui com a gente no lendário Rubi. Pra ser meu amor, pra ser meu amor. Não sei por que ela com outro foi casar. Se eu sou o homem que ela sempre quis amar. Eu sou seu amado, amante, amigo. Por que, meu amor? Porque eu nada tenho. E a festa homenagem ao Dia dos Pais, hoje aqui no Jurunense, o nosso lendário Rubi. E a galera vai chegando juntinho. Para que já já tem CD ao vivo pra você. Só filé. Aí a búfala é? E ela quer bem. E não casou. Não casou comigo. Égua, chegou escondidinha. Eu nada tenho. Não casou comigo. Por que, meu amor? Porque eu nada tenho. Amiga Dorinha está com o Jairinho. Aqui no lendário Rubi, valeu. Tanta coisa linda numa noite eu vi. Alô Moscou, conquistou o meu coração. A emoção que ficou, Rubi, não posso esquecer. O prazer de uma noite em Moscou. E a saudade gostosa no Jurunense. Foi como um sonho de muito amor. Muito amor. Só eu e você sem pensar. Que em uma noite em Moscou encheu de emoção nosso amor de prazer e paixão. Encheu de emoção nosso amor de prazer e paixão. Tanta coisa linda numa noite eu vi. Eita, que é saudade. E a gente vai recordando aqui no Jurunense. Posso esquecer o prazer de uma noite. E aí, Santos? A emoção que ficou, não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. E a gente vai recordando no lendário Rubi. e você, meu amor. Ganhou meu amor. Veio de repente, habitou-se em meu coração. Deu consentido em tudo pra vida razão. E você? Você me encheu de amor. Trouxe paz e alegria, me fez sonhar. Me fez te querer de um jeito que não vivo mais sem você. Te amo, te quero pra sempre em meu viver. Ela diz assim, Jairinho, tudo é tão lindo. Tudo é tão lindo com você, sou tão feliz. E você, meu amor? Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. Tudo é tão lindo com você, sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. DJ Jairinho. Para que Jairinho, Tubarão, DJ Boy, o mestre DJ Gilmar. E a festa homenagem ao Dia dos Pais. Deixa aqui no Jurunense, em Santa Isabel. Você me encheu de amor. Trouxe paz e alegria. Fez sonhar, me fez te querer de um jeito que não vivo mais sem você. Te amo, te quero pra sempre em meu viver. Tudo é tão lindo com você, sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo que eu mais quis. Tudo é tão lindo. Sou tão feliz. Você é meu mundo, você é tudo. Lendário. Amor que vai, a saudade que vem. Quando eu conheci você. Quando conheci você. Logo me apaixonei, oh, oh. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. E a gente vai recordando e dançando agarradinho. E a saudade do Jurunense com o lendário Rubi. E tudo enfim foi felicidade. E o tempo, Dodô. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. E não demore, não demore tanto. Sempre sozinho vou sofrer. Oh. Assim, Jairinho. A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Não vou esperar. Não importa o tempo que passar. DJ Jairinho tocando a saudade original pra você. E a saudade gostosa é aqui no Jurunense. E tudo enfim foi felicidade. O tempo foi passando e a gente cada vez mais se amando. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Oh, oh. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. demore. Não demore tanto. E a saudade do Jurunense com o lendário Rubi. Galera, vai chegando juntinho. E aquela nuvem que passa, aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu, sou eu, sou eu, aquela estrela que brilha. Segura. Lá em cima sou eu, sou eu, sou eu, sou as curvas do vento, sou eu a areia do mar, sou os verdes das matas. E a gente vai curtir o nosso lendário Rubi. Mas aqui no Jurunense. Sou as curvas do vento. Sou eu a areia do mar. Sou os verdes das matas. Sou eu a luz do luar. Do luar. Do luar. Do luar. Aquela nuvem que passa. Lá em cima sou eu. Assim, Jairinho. Lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. O sertanejo que vaga. Mundo afora sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Aquela nuvem que passa. Lá em cima sou eu. Sou eu. Sou eu. Vai dançando, vai dançando no lendário, vai dançando. Alô, Santa Isabel! Oh, oh, oh. Ela diz assim, Jairinho, agora sim! Agora eu sei, sei. Batidão. Todo meu coração a você, sim, eu lhe dei. Vamos lá! Não me faças mais sofrer, não quero ser. Jamais pensei em te perder, não amanhecer. Olha aqui, agora eu sei, agora eu sei! Rubi. Agora eu sei, sei. E aí, Popó? E aí, galera, vai curtindo o nosso lendário. Hoje aqui no Jurunense. E a festa homenagem ao Dia dos Pais. Jamais pensei em te E a Sheila bebia mais do que eu. Uma cerveja, ela... Alô, Santos, vem aqui, Santos, vem aqui. Todos os finais de semana eu saio com ela pra beber no bar. Como é que é? Chego, peço uma cerveja. É que a Sheila não queria mais parar. E eu ficava invocado. Às vezes eu fico invocado. Ela pede mais do que eu. E eu sou os papudinhos. Papudinha, ela é todas elas. Alô, papudinha! E eu sou meio os papudinhos. Papudinha, ela é. Bebe mais do que eu. E eu sou meio os papudinhos. Papudinha, ela é. Todas elas bebeu. DJ Jairinho. Segura, papudinha, segura, papudinha. Alô, papudinha. Papudinha, sim, ela é. Ah, eu amo. Eu amo essa mulher. Papudinha, sim, ela é. Ah, eu amo essa mulher. Papudinha, sim, ela é. Mas eu amo essa mulher. Quero aqui abraçar com muito carinho meu parceiro doutor Gaspar, já marcando presença aqui, um abraço pra você, viu, garoto? Doutor Gaspar, hoje vem curtir um lendário e a gente quer aqui abraçar com muito carinho você. E a gente vai esquentando o nosso lendário Rubi. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Quero te ver lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta, e? As ondas já rolam. E a minha sereia? Sereia! É vento tropical, tem fotos no jornal. Vi sereia! Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Gira no lendário, vai girando, vai dançando. Jaquino Juno nesse, o nosso lendário Rubi. Praia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. É clima tropical, manchete. Vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. E a gente vai esquentando o nosso lendário Rubi. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. Garotas de programa no Locomotiva. Agito no Pompilho, artistas no Xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Do rola papo é claro que elas vão estar. Show na Pororoca e no Calamaçu. O brega corre solto no Brasil de Norte. E vai dançando! Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, Popson e Rubi a tocar. Na madrugada rolando um brega. Lendário. Tupinambá, Popson. E já vai sumir! Gira no Rubi. A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no mormaço. Olha aqui, já já já tem CD ao vivo. Bora, bora, o pagode vai rolar. O brega corre solto no oleolá. As meninas no lapinha, dançando de calcinha. Garotas de programa no locomotiva. Agito no pompinho, artistas no xodó. Essa noite promete, eu não vou ficar só. Era aqui, abraçar com muito carinho, meu parceiro Rivaldo. Já marcando presença aqui no nosso lendário Rubi. Tá com o Jairinho, abraço pra você, garoto. Mororoca, e no Calamazu, o brega corre solto no Brasil de norte a sul. Na madrugada rolando um brega. Tupinambá, qual o sonho ia tocar? Para que eu parei de beber? Parei de beber pra ficar com você. Pra ficar com você. E aí? Parei de fumar pra ficar com você. Pra ficar com você. Não ligue, meu bem, para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Eu amo você. Oh. Olha meu parceiro baixinho da borracharia, seu grande amor, a Laura. Tá com o Jairinho hoje aqui. Olha meu parceiro Robson, Robson e a Michele. Está aqui com a gente. Galera de Águas Lindas. Olha aqui, já já tem CD ao vivo. Parei de beber pra ficar com você. Oh. Não ligue meu bem para o que essa gente diz. A gente vive tão feliz. Eu amo você. Oh, oh, oh. O nosso caso é um caso especial. Briga de casal é coisa tão normal. Eu amo você. Oh, oh. Vai girando o mundo. Vai chegando, vai chegando, vai chegando.